Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente quem crer terá salvação. Venha Cristo receber e nova criatura em Cristo tu serás. E quando chegar a perturbação, força terá em suas mãos.